Taxi TAM 3226, POB de 85, autonomia de 3 horas e 17, alternado em Fortaleza. TAM 3226, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10 no 4. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, reportar pronto, 3226. Lógico, até o quilo, não escuta? TAM 3226, autorizada a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 020 graus, com 1 no nó. Autorizada a alinhar e decolar, pista 10, TAM 3226. Salvador, algum no 896? Gol no 896 para João Pessoa 370, só um instantinho, cópia, prepare a PUCA transição Aracaju aguardando. PUCA Aracaju, aguardando cópia, gol no 896. Homem 118, decimal meia dúzia para o cópia. Gol no 994, informação Charlie confere, Maceió 350, número 2 para cópia, só um instantinho, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. TAM 3226, decolar 234, controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Gol no 896, pronto, cópia. Pronto. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Aracaju, onde intercepta Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.8 e aciona 5523 no transponder. 1896, autorizado então 370 para João Pessoa, Upper Whisky 58, decola da 10 curva esquerda Pucca Aracaju. 5523 é o transponder, controle 198. Correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, gol no 896. Chamarei. Gol no 994, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Aracaju, onde intercepta Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.8 e aciona 5521 no transponder. Autorizado 350, decola da 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju, Upper Whisky 58, transponder 5521, controle 198, gol no 994. Correto, portão 3, chama pronto para o pushback acionamento, gol no 994. Parei para o acionamento 994. Solo gol no 714, pushback acionamento no 2. No 02 autorizado, reporta táxi, gol no 714. Vai reportar para o táxi, no 714. Hotel Quilo, prossiga. Tracionamento andava para estar com guarda 5 a bordo. 05 a bordo, livre acionamento, confirmando o transporte inferno. Afirmativo. Gente, livre acionamento e táxi, reporta na Papá para ingresso, ótico Hotel Quilo. Reportar na Papá para ingresso, ótico Hotel Quilo. Salvador, bom dia, prossiga, 3 a 0. Trip 5317, informação Charlie, Belém 380. Pronto, cópia. Autorizado para Belém, nível 380. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa posição Cogbo. Após Cogbo, voa posição Trova, onde intercepta Upper Zulu 41 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.8 e aciona 5526 no transponder. Autorizado 380, conforme o plano até Belém. Decola da 10, curva à esquerda, saída Trova, Momo, voa Cogbo. Código de prova, intercepta perfil 4 horas. 198 é o controle, 5.2000, código transponder. Correto, portão 1, chama pronto para o pushback acionamento, o trip 5317. Vai chamar para puxar acionamento 5317. Solo gol 1-7-1-8-1-4 com 1-3-2 no POV, alternando Recife, 2 horas e 10 de autonomia. Para o táxi. Gol 1-7-1-4, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0-1-4. de Alfa, no ponto de espera, Rafael Ramon está pronto, 1-0-4 para ajuste, 1-7-4. Vou no 7 no 4, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 0, 3, 0 graus, 0, 1 no 9. Alinhar e decola pistão no 0, no 7 no 4. No 03, autorizado, reporta táxi, voo no 994. Salvador, o gol no 606, pushback acionamento no 05. Gol no 606, no 05, autorizado, reporta táxi. Quanto era o ataque? Torre, Salvador, muito boa noite, TAM 3170, final baixado e travado na 10. TAM 3170, boa noite, continua a aproximação, informarei pistão no 0 livre, o ajuste no 04. Aguarda pistão livre no 04, 3170. No 75, no 7 no 4, decolado 243, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 19-1, 19-8, no 7 no 4, boa. TAM 3170, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo. Pouso autorizado no 0, TAM 3170. para o taxi, voo 1994. Estamos com 134 horas. Nós voltamos até 2 horas e 20 minutos. Alternando em Salvador. 1994, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste na 014. Índia Alfa, reportarem no ponto de espera da 10, 1994. Então, 3170, sala aos 45, liberando via Eco, táxi via Alfa e reporta antes da taxiway Juliette para ingresso na minha escuta. Via Alfa, reporta antes da Juliette na sua escuta, tá? 3170. No 606 na escuta. Prossiga, no 606. Confirma iniciando, push? É, iniciamos, tem um aeronave da companhia aqui que está puxando atrás da gente e a gente está coordenando aqui, tá ok? Afirmativa, caso seja o Boeing no através 04, mesmo início o táxi, ok? Estamos coordenando, obrigado. Gol 1994, posso dar a 10. Gol 1994, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 030 graus, 02 nós. Salvador Tower, good morning, web 6746 with you, establishing the ILS X-ray 1010. Webjet 6746, continuing approach, I will report 1A10 vacated, it's Q1H1014. 1014, waiting for the runway vacated, 6746. Então 3170, atentando ao Boeing da Gol, no push no 05, após o mesmo adentrar o pátio 3, ingresso Juliette, posição 07. Pós a aeronave do Gol, Juliette, 7, até 3170. Ingresso Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, livre ingresso, reporta alinhado e pronto. Passarei alinhado e pronto, Oscar Hotel Kilo. Obrigado, companheiro, tá boa, hein? Valeu. Gol 1994, decolado aos 49, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 1994, bom voo, 1994. Webjet 6746, clear to land runway 10, wind 020 degrees, 1 knot. 020 degrees with 1 knot, clear for take, actually clear for landing temperature, thank you, 6746. Boa noite, 96-04, só um instantinho para iniciar. Temos um Boeing da companhia no 05, já finalizando, deve estar iniciado o táxi, ok? Ok, 896. Salvador, o Gol no 606, está pronto para o táxi, com 62 a bordo, 62, alternando Fortaleza, 4 horas e 35. Voo no 606, táxi via Pátio India Alpha até o ponto de espera do 10, no ponto de espera, reporta pronto. Pátio India Alpha reportará no ponto de espera o voo no 606. Solta o 3170. 3170, prossiga. Afirmativo, posição é 7, né? Afirmativo, 07. Você tem contato com a galera, por gentileza, pedindo um balizador pra gente? Gente. Obrigado. Tá vindo já, obrigado. Gente. Salvador, boa noite, Azul 4178, 5 milhas na cabeceira, tá chato lá. Azul 4178, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Webjet 6746 on the ground at 51, vacated via taxiway Fox, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Vacating for Fox, then by Alpha, report before Juliet, web 6746. Número 2, aguardando, Boeing da Gol, já vai iniciar no 04, quem ainda me escuta aguardando? 06. Azul 4178, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus, 02 nós. Taxa travada de repouso, Azul 4178. No 606, mantém ponto de espera da 10 aguardando. Mantendo ponto de espera. Gol no 896, autorizado para o SPEC, sinalamento 04, reporta táxi. Autorizado, chamarei táxi no 896. O Oscar Hotel Kilo atentando a possível estreia de turbulência do Embraer da Azul, pousando no 10. Livre decolagem pistão no 7, o vento 020 graus, 02 nós. Mas o Boeing da... O Boeing já passou da Azul? Foi o Embraer da Azul, acabou de pousar no 10, ok? E entra aí já o Oscar Hotel Kilo. O Gol no 606, ali mantém pistão no zero, porém vai aguardar para decolagem devido à aeronave decolando down no 7, transporte de enfermo, e vai cruzar o campo, ok? Positivo, vai manter posição na carteira no zero, Gol no 606. Webjet 6746, hold position before taxiway Juliet. Holding position before Juliet, web 6746. Azul 4178, no solo 54, liberando próxima à direita via Fox, taxi via Alpha e mantém a posição antes da taxiway Juliette, aguardando para ingresso. E o Azul 4178, descendo na Fox via Alpha e aguarda a posição para ingresso da Juliette, 4178. Patango Oscar, Hotel Kilo, decolado 255, controle transfere 199, decimal 8, um bom voo. 198, obrigado. Tem alguma previsão pro trip no 01? Estamos aguardando apenas o Boeing da Gol iniciar o táxi no 04 e temos duas aeronaves para parquear, ok? Só um instantinho, me escuta, aguardando. Se preferir, está autorizado o acionamento na posição, aguardando apenas para o push. Bom, no 896, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, reporta pronto. Índia e Alfa, reporta ali pronto, 896. Webjet 6746, taxi via Juliet, gate 02. We're gonna taxi via Juliet, gate number 2, web 6746. Azul 4178, agilizando na medida do possível, taxi via Alfa Juliet 03. Ok, vai agilizar Alfa Juliet 03. Gol no 606, aguardando apenas o eixo livre, ok? Devido à aeronave que decolou da 17. 7, mantendo posição, agora 606. Gente, gol no 896, após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém pistão no zero. Após a colega da companhia, ele mantém no zero, 896. Gol no 606, o vento 0, 10 graus, com 1 nó, livre decolagem, pistão no zero. Cena decolagem, gol 606. O Trip 5397 na escuta? Na escuta, 17. Coordenando com a equipe de solo, temos um Embraer da Azul agora, vai ingressar a Juliette, vai parquear até o 03. Após o parqueamento do mesmo, está livre, reporta táxi. E grato pela colaboração. Juliette, aguarda, eu acho que parar na 03, está autorizado 5397, está coordenando o pessoal de solo, obrigado. No 606, decolar 258, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom, boa noite.